longe de mim distante. Onde irá, onde irá o teu pensamento? Tão longe de mim distante. Onde irá, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora. Se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste um juramento, quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento, minha alma toda devora da saudade, da saudade, agro tormento. Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste um juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Da saudade, saudade, agro tormento.